Então, nosso tema de hoje é um tema do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Palavra de Jesus, né? Durante o Sermão da Montanha, onde ele falou das bem-aventuranças. E a gente, então, procura entender o que é misericordioso, o que é misericórdia. Através do dicionário, em dois dicionários, eu achei duas definições parecidas. Num nos diz que misericórdia é compaixão pela dor alheia. E no outro nos diz que é o perdão concedido por bondade. E aí eu tinha recortado de um jornal, um dia numa leitura, num trecho em que estava escrito assim: o ser humano, ele só se sublima, só se eleva, só se engrandece quando ele sente compaixão. E ele só sente compaixão quando ele se coloca no lugar do outro. Então, a gente vai pensando o que, que isso quer dizer, qual é a profundidade dessa frase. Se colocar no lugar do outro é ter compaixão. E como ele diz, né, compaixão também, misericórdia, é o perdão concedido por bondade. Aqui no Evangelho, numa parte da explicação sobre essa frase de Jesus, ele nos diz o seguinte: que a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e nem pacífico. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. E a outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. E a gente tenta sempre trazer para nós essas palavras, esses ensinamentos, o que, que isso realmente se encaixa dentro da minha vida. Quando ele diz, né, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação. E nós nos prendemos sempre em algumas situações da nossa vida, com algumas pessoas, nessa questão de perdão, em que a gente é taxativo. A gente diz assim: eu não perdoo, porque aquilo que foi feito contra mim, a pessoa tem que pagar. Então, eu não perdoo e ela vai pagar por isso. E a gente está pensando é no outro, no que ele fez, o que ele fez contra mim, e a gente esquece de perceber que isso é uma demonstração do que a gente tem dentro. De novo, denota uma alma sem elevação e sem grandeza. Então a gente quer que o outro pague, mas quem está movendo algo de ruim somos nós. Está na hora da gente perceber. Do dicionário, né, está escrito que misericórdia é o perdão concedido por bondade. Quando a gente conseguir ser misericordioso, a gente faz isso de forma natural. Enquanto a gente não consegue fazer de forma natural, a gente deve fazer então por forma racional, por perceber que aquilo ali está fazendo mal para mim e não diretamente para os outros. Se eu não gostar de alguém, eu não estou atingindo aquele alguém, eu estou atingindo a mim. Sou eu que estou ficando doente, sou eu que estou com um problema de negatividade me envolvendo. Aqui na revista Espírita, ele tem um artigo que diz: o perdão não é um simples ato religioso. Porque a gente ouve, durante os séculos, vem nos contando que temos que perdoar, porque Jesus disse que o perdão é o caminho. Mas a gente às vezes não acredita muito nisso. É religiosidade, tema de igreja, e ele diz que o perdão não é um simples ato religioso, e ele nos diz por quê. O texto é até bastante grande, mas pegando apenas um pedaço, a ciência descobriu que o perdão é terapêutico, a ciência. Pois quem não perdoa, gera moléculas que agridem o sistema imunológico, as nossas defesas, as quais nós temos para nos proteger dos agentes externos, porque os internos ela não consegue. A medicina garante que o cultivo do ódio provoca sérios distúrbios psíquicos com resultados mórbidos para o corpo físico. Então, eu volto de novo. Se a gente não consegue pela bondade, porque a gente realmente faz de forma natural, a gente tem que começar a fazer de forma racional. Começar a perceber que o grande prejudicado nessas atitudes somos nós mesmos. Quando a gente pensa em todas as coisas que acontecem, nas situações às quais a gente se envolve, a gente normalmente diz assim. Diz não, a gente pensa, é automático. Que nós estamos certos, os outros é que estão errados. Aquele que fez alguma coisa ao qual eu não gostei, ou simplesmente me atingiu mesmo, é ele que está errado, não sou eu. Enquanto a gente ficar nessa postura orgulhosa, a gente não consegue realizar a mudança que a gente tem que fazer, que é necessária. Porque enquanto a gente continua sentindo isso, é um sinal de que alguma coisa não está correta dentro de mim. Não importa o que os outros fazem, a gente não vai mudar os outros, mas a gente pode mudar e deve mudar a nós mesmos. Nós precisamos nos modificarmos. A gente sempre comenta que a gente não vai mudar o mundo, pelo menos não individualmente, mas a gente pode mudar a nossa forma de ver o mundo. E através da nossa mudança, ela gera exemplos que todos aqueles que estão ao nosso redor vão aprendendo. A melhor maneira de aprender é através do exemplo. Porque as palavras, elas não têm muitas vezes o significado, elas não encaixam da maneira como deveriam. Porque muitas vezes a gente conhece a pessoa e ela fala uma coisa, mas faz outra. Então, não surte efeito. Mas é no exemplo, vendo isso, que as coisas vão tendo entendimento por nós. Então, essa mudança é individual. E como eu disse, através do raciocínio que a gente tem, a gente reclama das dores, dos sofrimentos, mas todos eles têm um significado. Todos acontecem para nos auxiliar, para nos demonstrar que alguma coisa precisa ser modificada. Eu disse antes, quanto mais a gente consegue compreender a lei do universo e se encaixar nesse mecanismo que ela gira, mais próximos de Deus a gente vai estar. E estando mais próximos, fazendo essa esse ensinamento de Deus, a gente se livra de um monte de sofrimento, de um monte de dor. Porque as coisas materiais, elas acontecem. Mas tudo depende do significado que eu dou para elas. Se realmente elas são tão importantes assim para mim, elas ainda vão me causar bastante sofrimento. Mas se eu tiver uma fé e souber que Deus, que é bom, que é Pai e que é justo, Ele está por trás de tudo, então eu vou ter mais tranquilidade. Eu vou passar por essas situações que a vida impõe de uma forma mais tranquila. Eu vou tentar ver em cada dor um aprendizado, uma oportunidade de mudança, uma necessidade de mudança que tem que ter. Essa é a nossa ideia, essa é a ideia que a gente quer repassar, que o perdão é uma necessidade. É uma necessidade para cada um. Se a gente pegar um exemplo simples que acontece todos os dias, de duas pessoas, onde uma faz alguma coisa para a outra. Só que essa uma, ela percebe o erro e vai até essa outra e pede desculpas, pede perdão. Essa uma que fez isso, ela compreendeu o movimento e ela já está no processo de melhora. Essa segunda se perdoou, se aceitou o perdão, se aceitou as desculpas, ela também, ela já se coloca nesse caminho. Ela não guarda o ódio, a raiva, o rancor, um sentimento que vai fazendo com que ela fique aprisionada na negatividade. As duas caminham. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes esse aqui, ele não pede perdão. E esse aqui, às vezes, até perdoa, mesmo sem aquele ali pedir. Ele compreende que aquele erro ali faz parte. Isso acontece com a gente, quando os filhos fazem alguma coisa, a gente não fica com ódio deles, eterno. A gente fica bravo, mas depois a gente compreende que são crianças que erraram e que a gente tem que ensiná-los, não é? Pequeno exemplo. Então esse aqui vai, quando ele consegue perdoar, mesmo que aquele ali não tenha pedido perdão. E o inverso também acontece, quando esse aqui pede perdão e esse não perdoa. Esse se livra. Esse continua a sua caminhada. Esse está no processo. Mas esse aqui ainda está endurecido nesse sentimento. Não acha que pode ser feito essa atitude. Que esse sentimento não deve ainda ser modificado. Fica preso, virando na negatividade. Então, a gente tem várias situações no nosso dia a dia em que a gente se encaixa. E cabe a cada um de nós olhar para dentro e ver o que precisa ser modificado. Sempre dentro, né, desse ensinamento aqui. Bem-aventurados, os misericordiosos, ele nos diz. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Então a gente sempre cita que na oração que a gente aprendeu, que é o Pai Nosso, a gente pede, né? Pede a Deus que sejamos perdoados assim como nós perdoamos. Então que a gente possa lembrar disso nas nossas situações, nos nossos momentos, para que a gente possa também ser merecedor desse mesmo perdão.